Pode gente. Faz carimbó, merengue. Toma um beijo meu. Sim. Balança assim. Faz carimbó, merengue. Ligue a radiola, amor. Vamos festejar. O galeiro aceso, pronto pra assar. Opa! O corpo tá molhado, suor já desceu. A paquera é boa, pouco pra beber. Toma um beijo meu. Balança assim, faz carimbó, merenga aê. Ai, beijo meu, balança assim. Sim, faz carimbó, é, merenga aê. Bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó, bororó. Ligue a rádio, amor, vamos festejar. A paquera é boa, volta pra beber. Toma um beijo meu, ai, balança assim, faz carimbó.